Ó, agora eu tô com vergonha de ficar falando certas coisas que eu já tinha programado pra falar. A Pinho tá aqui, eu tenho que respeitar. A Pinho, pronto. A Pinho, eu ouvi de todo jeito, cara. Como é que eu vou falar daquela cena que minha mãe lembrou que eu falei com você no celular? Você dá um jeito. Agora eu não vou falar mais. I got a feeling. Sim, sim, sim, amiguinhos. Vocês não estão no podcast errado, que é o Zenon começando mais um podcast whatever. Dessa vez sobre baladas. Olha aí, tema inusitado, né? Afinal, nós nerds também temos direito de ter um entretenimento no mundo real. E pra completar o nosso casting, temos a presença do nosso querido ex-BBB, frequentador assíduo das baladas noturnas de Santa Catarina, Moura. É nóis, velho. Isso aí. Thiago, do Duende Amarelo. Eu chamei de Thiago, meu beleza. Como tirar na massa. Ficaram na balada. Puta que pariu. E aí, gente, beleza? Nosso querido ser supremo, que já frequentou até um... Já foi parar até num calabouço de sadomasoquismo, Alex Mato. E aí? E a nossa big boss, vizinha linda, chuchuzinho do nosso coração, Pim. Oi, gente. Vim participar da uma... Vim dar o ar da graça no podcast. Na edição 40, lá vai pedrada. Pois é, mas eu participei de, acho que segundo ou terceiro, um negócio assim. Da Copa do Mundo, né? É, por aí, do futebol eu tava lá. Mas sempre que ela não participasse, não tinha podcast sobre futebol aqui, né? É verdade. Era que mais entendia, né? Alguns ouvintes podem estar sentindo saudade do Freud, né? Que já é o segundo podcast seguido que ele não participa. Amém. Mas ele falou que por motivos conjugais ele não ia participar do podcast de baladas. Mas ele mandou avisar que foi um frequentador assíduo das festinhas da época da República lá. Não perdi os bailes do Imperador. Bailinho. É, bailinho da época da República. Inclusive, eu queria falar pro Freud que ele é um baita do bundão. Por quê? Ah, porque ele tava com medinho da senhorita dele e eu estou gravando podcast com a minha senhorita. Exatamente, cara, olha só. O que tem a ver? Isso aí é desculpa, ele não lembra mais. O Freud ia nas baladas na época que a Elza Soares era Globeleza, velho. Então... Meu Deus. Agora eu fiquei imaginando o Freud dançando Dancing Queen. Ele ia em baile com a Chiquinha Gonzaga tocando piano. Vamos começar perguntando assim, qual foi a primeira balada que vocês foram? Quantos anos vocês tinham? Como que foi? Era impressão, assim, de balada? Bailinho de escola, conta? Você dançava com a mãozinha esticada? Conta? Nossa, tinha dança da vassoura? Mas só tem cuidado com o cabo da vassoura. É piada que cedora você faz, você dá marra. Ô, cara, rolava os bailinhos do colégio, assim, aí tinha a dança da vassoura, porque sempre ficava tocando os tantos, aí a gente vinha a parte da música lenta, tá ligado? Vinha uma Whitney Houston, né? Umas coisas assim, tocava. Tem aquela ceninha de filme americano, assim, que você tá dançando com a menininha e de repente começa a música lenta e correndo pra cara dela mesmo. É, só que a versão brasileira é aquele lance, né? A música rápida, você toca, dança, tá suado pra caralho e começa a música lenta. Vem cá, gruda, suor com suor, mela o outro do lado. É uma delícia. Não, mas estamos falando de balada. E as bebidas ilícitas, tem que mostrar identidade na hora de entrar ali. Qual que foi a primeira que você foi, Moura? Cara, assim, ó, tinha uma época que tinha um... Quando você tá ali com 13 anos, que se bem que hoje em dia o grisado de 13 anos já tá fazendo mais festa que eu. No meu tempo, assim, que já se fazem lá uns 10 anos, que eu tinha 13 anos, tinha uma balada que não era bem uma balada, cara. Era tipo um boliche, assim, tá ligado? Só que à noite, em determinado horário ali, meio 10 horas, por aí, 10 e meia, rolava DJ e tal. Então daí o pai ou a mãe ia lá, ia levar, tá ligado? Voltava, tinha que voltar uma da manhã. Mas aquilo era o máximo, né, cara? Do paradoxo estendido na areia pro cara, pro moleque. Anos, tinha assunto a semana inteira na escola depois, né? Total. Fui escutando lá Popero, tá ligado? Da época. Popero. Você nunca escutou esse termo, Popero? Muito. Muito, esse que é o problema. Eu lembro que era assim, vamos lá no Popero. Ah, vamos. Fala da origem do Popero, então, pô. Vai, aquela música, Popero. É, né? Eu não sei cantar a porra da música. Pump it up, why your feet are stumping, and the jam is pumping, look at here, the crowd is jumping, pump it up. Eu tenho uma lembrança muito bizarra dessa música, cara. Final de ano de escola, assim, manja, tinha aquelas apresentações da quinta série, da sexta série. Eu dancei essa música, cara, em cima do skate, bicho. Você dançando música em cima do skate, tá pagando promessa pra quem, cara? Não, era aquele tipo a coreografia da sala lá, todo mundo tinha um skatezinho maneiro, meio que era um azul com uma caveira no meio do skate. O professor ficou chocado, assim, ai, que é isso? Coisa do capeta. Falei, não, professora, pô, mó bonitinho esse caveira aí. Puta, deu mó rebu na sala porque tinha um skate azul com caveira. Mas e a primeira balada que você foi? Como que foi? Puta, minha primeira balada, cara. Eu acho que nem foi de escola, foi aquele bailinho de rua, assim, sabe? De garagem. Festinha americana? Festinha americana, cara, pouco por semana. Nego leva Guaraná Dolly e Trololó, né, da padaria. Não, cara, era Cherry Coke, mano. Era grudar na parede e ficar comendo quitute a noite inteira, que eu nunca dancei, não. E claro, ficava nas festinhas da minha escola era assim também, menino numa parede, menina na outra parede, aí vinha um corajoso e tirava uma menina pra dançar, mas era... Na hora que tocava Alphaville, assim, daí o cara se empolgava. É, não, mas tipo, tinha uns dois, três meninos corajosos pra tirar, e eu era gordinha, bem gordinha, muito gordinha, de usava óculos, eu nunca dançava nessas festinhas, era muito triste. Eu era magrelo, bem magrelo, usava óculos, parecia um vietnamita, nunca dançava. Ó, a minha primeira balada, quem for paulista vai conhecer. Pra quem não sabe, eu tenho uma irmã 6 anos mais velha. E aí, quando eu cheguei na minha fase dos meus 14, 15 anos, ela resolveu me levar pra uma balada de forró, que na época era o KVA. Todo mundo que é paulista deve saber o que é o KVA. E ela entrou como responsável, porque ela já era maior de idade, e ela entrou lá, eu e a pivetinha na balada do KVA. Foi a primeira balada que eu lembro, assim, foi essa. E eu fiquei, oh, meu Deus, que coisa linda, né? Que você nunca vai em lugar nenhum quando você tem essa idade. E aí eu achei o máximo, mas não acho mais. Pra quem não é paulista, a visão do KVA que eu tenho é assim, eu passei, sei lá, algumas vezes na frente do KVA e não tive coragem de entrar. Uma das cenas que eu vi do KVA foi a seguinte. Fim de festa, eu passando na frente do KVA, eu e os amigos meus, tinha uma distinta moça sentada na calçada, totalmente trêbada, coçando entre o meio dos dedos do pé, assim, um dedinho, sabe? Tipo, limpando a sandália preta, assim, do meio dos dedos. Caçando frieira, né? É, meu, e metendo o nariz, bicho! Ai, que nojo! No pé? É, exatamente, do pé. O narigudo sou eu não consigo encostar meu nariz no pé, mas nem enfiando, cara. Tchau! Não, imbecil, tá com medo. Não, cabeçuta! Ah, entendi. Passou o dedão na frieira e soprou. Calma, foi meu que eu vi a cena e falei, nossa, eu nunca mais passo na frente desse lugar bizarro, cara. Imagina lá dentro. Não, mas quando eu era mais novinha, tipo, os points eram o KVA e o Cabral pra dançar. Eram os points, o KVA e o Cabral. Hoje você vê esses lugares e fala, meu, que coisa horrorosa. Horrorosa. No meu tempo, tinha, no Shopping Dourado tinha uma baladinha, quem aposta vai saber, deve ter ido também. Chamava Resumo da Ópera. Nossa. Bicho, aquilo ali era o point. Cara, a primeira vez que eu fui, eu tinha acho que uns 14 anos. Era tipo essas matinezinhas que eles fazem em balada, né? De domingo, começa às 6 horas da tarde, vai até às 11 da noite e limite de idade até 17 anos, né? Foi eu, uma galera, bem um dos responsáveis sabiam, né? Tipo, pô, vamos dar um rolê no shopping, eu falava isso e porque era dentro do shopping. Cara, foi o máximo, né? Falei, meu Deus, estou na balada, tô na balada, vou no bar pedir bebida alcoólica e não sei o que. Aquela galerinha, né? 4, 5, os caras pagando de gatão lá, pirralhada. Eu lembro que teve um moleque que chegou no bar assim, falou assim, ô Berman, dá uma bebida aí pra nós, não sei o que. O cara falou assim, não posso dar bebida pra você e tal. Eu falei, não tem problema, dá bebida pra nós, ninguém vai ficar sabendo. Ele, não, beleza, eu vou colocar uma bebida aqui, mas tem que virar, não pode ficar de golinho não, tem que virar de uma vez. O cara que conseguir virar essa bebida, aí eu libero a bebida pra vocês. Não, beleza, beleza. Aí ele foi lá, colocou, pegou um copo, colocou uma bebida, né? Falou, é vodka, é forte. Aí o primeiro olhou, deu aquela cheirada e tem aquela cara de nojo assim, passou pro outro, né? Aí o cara, o outro segundo, deu aquela cheirada, virou assim, passou pro outro. Aí, cara, nossa, mas isso é uma piada ou é uma história mesmo? This is Sparta! É uma história. Não, é uma história. Tudo fazendo cara de nojo, né? Aí chegou na vez do outro, assim, ele pegou, falou assim, não vou tomar isso aqui não, entregou pro barman. A barman falou, não, cara, pode tomar, é água. Aqui, ó, pra tomar. Ele colocou água dentro. Os moleques tudo fazendo cara ruim, assim, tipo, nossa, muito forte, velho, muito forte. Aí a gente conseguiu entrar mais barato ainda, que tinha um gordinho vendendo flyer na frente, era metade do preço, assim. E o gordinho falou assim, ó, só que eu moro na cidade tal. Eu disse, pô, a gente também. Não, mas eu só preciso de carona na hora de ir embora. Beleza, 11h10, 11h20, a gente saindo da balada, o pai do moleque pegando nós no meio do caminho, a gente olha, ih, caralho, o gordinho, velho, ficou. Aí esqueceu o gordinho na balada, cara. O gordinho sempre pode, bicho. Sempre, cara. É o que sobra, é o que... Isso é um negócio que eu sempre sofri. Pra quem não sabe, eu até sou meio cheinha, assim, sabe? Mas eu sempre sofri isso, que eu vou com as amigas e, tipo, não tem jeito. E eu sempre sofri isso. Agora não, né? Agora eu tô melhorzinho. Né, gatão, fala que eu tô melhorzinho. Vai, gatão, defende, fala. Defende, amor, defende, amor. Defende, amor. Se não estivesse, você seria solteira. Ai, obrigado, lindo. Vai, Alex, fala aí, inferno. Eu não tive a primeira balada, né? Vocês estão falando aí uma coisa... Vocês lembram, eu tenho muito... Eu acho que eu tenho uns 10 anos de diferença pra vocês, né? O lance meu começou com aqueles bailinhos na roça, né? Sabe aqueles balas da pé na roça? Quero fazer orgia com capricho, né? É a quermesse. Isso, ia pra quermesse da vida, entendeu? Assim. Primeiro beijo do Alex foi na vaca mimosa, não é? Como é que você sabe? Tipo, pô, foi na barraquinha do beijo da quermesse. Você manja aquele lance de quermesse, você mandar um coraçãozinho pras meninas? Foi elegante. Então, aí depois da roça eu comecei a dançar lambada. Aí eu fui entrar em balada mesmo, com esses putz da vida aí. Eu já tinha uns 18, 19 anos, né? Aí a vantagem era, eu já tinha 18, 19 anos, meus amigos tudo tinha 15, 16 anos. E eu pegava bebida e cobrava do pessoal que queria beber da pivetada, manja. Eu chegava lá, ó, a bebida é R$1, eu cobrava 5 contas dos caras, saca? Eu ia lá e fazia agenciamento. Então eu tirava o dinheiro da entrada, enchia a cara, voltava pra casa carregado, bêbado, tinha um gambá e feliz, manja. E não catava ninguém, pegava ninguém. E você sabe, esse balada é meio traumático. Por quê? Então, assim, não sou um galã de novela, não sou aquele cara que você fala, nossa, como ele é lindo, né? Assim, né? Não. Então, a única forma de eu tentar pegar uma mulher é só no gogó, ou seja, no puro chaveco. E balada álcool, é muito, né? Alto o bagulho, né? Não consigo falar nada. Chega no ouvido, oh, tudo bem? Aê, meu nome é Alex. Alex. Não dá, velho. Não, mas agora você imagina eu tendo que falar o meu nome na balada. Não, era Felipe, cara, forever. Não, não. Como tinha aquele lance, chegar assim, meu nome é Alex, Alan, isso, Alan, puta, excelente. Complicado pro Z de falar o nome da balada, não era nem a complicação do nome dele. Mas pô, tinha que falar no ouvidinho, cara. Era cada cutucada no nariz, né? A têmpora das meninas. Ah. Não, era sofrível esse negócio de balada, cara. Aqui em Campinas, tinha umas baladinhas meio risca-faca, que era muito lindo, cara. E velho, eu não sabia dançar, manja. Pezão esquerdo, o outro também é esquerdo, né? E vai dançar, você parece aqueles bonequinhos de posto, manja, que tô balançando. O passo do boneco de posto é a dança padrão do homem na balada, cara. Puta bosta. Aí eu olhava pros lados, via aqueles caras dançando, eu falava assim, mano, que ridículo, cara. Você tava me espelhando num cara que tava dançando mais ou menos, né? Aí o cara que ia do meu gosto, tava todo mundo zoando dele. Eu falava, porra, mano, vou lá pro cantinho sentar, velho. Você me assustou agora. Dança bonecão do poço com os braços pra cima na balada? Por isso que eu não danço. Ah, bom. Não, mas dependendo do nível de álcool, passa de boneco do poço pra bonecão de Olinda num instante, cara. Aí vira, bate cabeça. Nossa, já, né? Sem álcool, esse negócio de álcool pra mim é a pior parte da balada. O duende é prova viva de que eu sou azarada com bêbado, não é, duende? Nossa, meu, diversas vezes, cara. Diversas. Eu sou muito azarada com bêbado. Ela trai bêbado. Até no show do Metallica. Cara, né? Então, você lembra? É, né? No do Kiss, no do Metallica. Cara, no do Metallica não tinha nenhum bêbado assim, tipo, num raio de 5 km². O único bêbado que tinha veio parar perto da PIN, cara. Mas chavecou o Talma. Isso foi diferente. Chavecou o Talma, é verdade. Tô louco pra catar umas bêbadas. Imagina comigo, eu na balada, tal, aquele sonzinho alto, aí chega uma bêbada. Olha, olha. Você tá mais. Você tá mais. Pode ficar aí, né? Senta aí. Ó, oh, tô sem calcinha. Nossa, vai ser. Você sabe que a terceira frase dela ia ser... Ô, Alex... Eu tenho uma história sobre isso. Foi nenhuma baladinha, foi barzinho, né? A gente tava em Minas, eu parei o carro assim no meio da rua, né? Porque uma mina chamou a gente de viado. Placa de Campinas, viado, coisa, né? Aí eu parei, eu sei que você tá me chamando de viado. Vocês é tudo bicha. Falei, porra, mano, vou lá, vou dar uma bica pra cozinha, né? Aí fui lá e ela era bonitinha, sabe? Troquei uma ideia, tomei a cerveja dela e tal, né? Vamos sair, né? Botamos as minas dentro do carro. A gente já tava em quatro pessoas dentro do carro, né? Colocamos mais quatro. Não me pergunta como coube, mas a gente colocou. E aí no meio daquele negócio de senta no colo do outro, senta no colo aqui, senta ali, aquela coisa toda, né? Tinha uma morena no meu colo. Não era lá essas coisas, eu achava ela meio feinha, sabe? Era um sorrisinho de três dentes, assim, mais ou menos. Depois eu vou contar por que é estranho o Alex achar uma menina feia. Não, mas não achei ela feia. Eu falei assim, é passável, tá? Mesmo com os três dentes. Olha o critério dele, passável. Passável, passável. Não tá fazendo nada, você tá feira à noite, melhor que punheta, então vambora, né? Então, aí, no pá de cá, no pá de lá, né? Aí abriu a porta do carro na frente da casa das minas. Porque a gente não vai pra casa, porque a gente tava dormindo, né? Pouca vergonha, né? Aí pra casa das meninas. Abriu a porta do carro, foi aquele negócio. Todo mundo foi em cima da bonitinha, né? Nada mais bonitinha que tinha. Aí a bonitinha deu aquela gorfada, né? E todo mundo se afastou e começou a pegar a feinha mesmo, né? É, mano. Ficou igual dentinho, um ralzinho. Pra ter a bonitinha aí, pronto, entendeu? Esse negócio de bêbado, adoro, sabe? Você pegou, peraí, você pegou a mina depois que ela vomitou? Parabéns, cara. Obrigado. Deve ter sido uma experiência, assim, sensacional. Tava um pouquinho azedinho, cara, sabe? Mas, puta que pariu. Aí depois de um tempo passou. Escolhendo entre a vomitada e a desdentada, né, cara? Então, cara, o que tu fazer? Eu tenho pensamento assim, cara, uma mulher pra mim, pra ser passável, ela tem que ter no mínimo todos os dentes visíveis na boca. Eu não tenho colar, agora, tipo, o incisivo ali é foda, né, cara? Do lance do vômito. Velho, eu bebi e comi a mesma coisa que ela, então não posso ficar reclamando. Tá, é, foi a prova de fogo, né? Ou pega a bonitinha que vomitou, ou a feia que não vomitou. Ó, e a feia era feia, viu? Ah, era passável? Ah, ia passável nada, vamos falar a verdade, viu? Parecia o tatu da Ilha da Fantasia. Eu acho que o Alex e o James iam se dar muito bem na balada. O James é diferente, né? Eu tô combinando. É, o James não tem filtro, né? Da cabeça pra cima não tem filtro, essa é a questão. Cara, o filtro do Alex é o seguinte, uma vez a gente tava no boteco, num rock bar em Campinas, aí ele virou assim, passou uma menina, eu falei, e aí Alex, você pega? Eu falei, pô, eu pego, cara. Eu falei, mas vem cá, qual que você não pega? Ah, só não gosta de pegar gordinho. Ah, ó, o preconceito já, né? Só não pega o mina gorda. Só não pega o mina gorda. E quem que você não pegaria daqui? Ele deu aquela olhada assim. Porra, velho, pegaria qualquer uma. Porra. E não era só uma balada que tinha modelo. Tinha as minhas estragadas pra cacete também. Não, pego. Filho, eu tenho 6 graus de miopia. Só tirar o óculos, tá tudo certo. De noite, no ambiente fechado, todo gato é pardo, bicho. Isso, exato. Tá, porque a gente não perde. Mentira. Isso aí foi a criação do meu pai. Meu pai falou assim, ó. Filho, se você é feio, seja um urubu, pegue qualquer porcaria, filho. Pelo menos você tá comendo. Pode ter critério, mas não tem um cara que nunca pegou uma mina feia. Eu mesmo nunca peguei uma mina feia. Mas, Zê, homem já fez caridade e mulher já fez caridade de monte também. Pode ter certeza. Mas, ó, todo mundo. Ah, tem os aspirantes a Madre Teresa, né? Ah, mas o fato de mulher pegar um homem, cara, já é uma caridade do cacete. Porque homem é um troço muito escroto, velho. Tá que pariu. Mas eu não acho. Eu só que acho. Mau gosto. Eu tenho uma teoria. Você sabe que é um gay, né? Ah, um gay é um homem com mau gosto. O que é uma lésbica? Uma lésbica é uma mulher com muito bom gosto. É válido. É válido. Muito boa. Mas, cara, porque assim, o homem, conforme ele vai bebendo, ele vai perdendo o critério. Mas o critério do cara vai baixando de nível astronômico, assim. Ao passo que a mulher, ela fica mais chata quando vai ficando mais bêbada. Não, você tá sendo que as minas é errada, cara. As minas ficam muito legal depois de bêbada, viu? É mesmo? É muito legal mesmo. Não é, Moura? Eu vou contestar você, cara. Primeiro, eu acho que o homem não perde o critério. Ele vai perdendo o discernimento. É diferente. Cara, tá andando com as mulheres erradas. Tem que concordar com o Alex. Tem uma conhecida minha que fala que toda vez que ela bebe, ela tem problema nas pernas. 95% dos homens, eles vão pra balada com a intenção de pegar mulher. Fato. Eu não. Você faz parte dos 5%, então. Dois que fazem parte dos 5%. É, eu ia falar que acho que é só vocês que vai com esse intuito. Pô, você sabe que existe uma terra chamada a Terra das Mulheres que o Alex não pegou, né? História de vacilo todo mundo tem, né? Eu tenho um monte. Estou live. No show do ICDC, por exemplo, né? Colou uma moça do meu lado, né? Bonita, né? Oi, posso ficar perto de vocês? Eu perdi minhas amigas. Eu olhei pra ela, falei, mas que cacete, mano. Vai ficar enchendo o saco aqui, né? Ficou do lado, né? Beleza. Aí começou a tocar as músicas, ela começou a se esfregar em mim. Olha lá, tá chovendo e essa lazarinha fica se esfregando em mim ainda. Ela tá molhada, né? Aí o camarada do meu lado falou, ô, acho que ela tá afim de ser. Tá nada, né? Tá nada. Aí depois peguei o MSN da menina, tal, aquela coisa toda. Ela mandou uma mensagem, pô, eu tava louca pra ficar com você, porque você não ficou comigo. Eu falei, pô, é não, você não falou. Mas por que que não tem entender? Pô, vem com uma plaquinha, ó. Eu tô afim. Porra, custa. As mulheres querem cada vez serem mais parecidas com os homens, né? Por que que não chega também? Pode ter uma iniciativa, né? Olha, mas você sabe que eu não, né? Eu sou pessoa ali solteiro, sozinho, disponível. É só chegar, né? A mulher, quando é esperta, ela dá um jeitinho de, tipo, mostrar que quer e ainda achar que você que é o bonzão pra você ter conseguido ficar com ela, entendeu? Aí, então, eu não conheço uma mulher esperta. Então é você que tá saindo com as meninas erradas. Eu tô saindo com as meninas erradas, só com quem você não percebeu ela cantando Back in Black diferente? É, teve uma certa música, ela tava rebolando e... Mulher quando rebola em música de rock. Cara. É, mas é aquilo, eu pensei, deve ser o jeitinho dela. Ela que chegava a falar, né, com as TNT com uma voz sexy pro Alex e ali. É, baranga. Ela grava, I'm dynamite. Virava pra ele, olhava com o olho dele. Olhando aquele dedinho na língua, assim, colocando no mamilo. Estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mamilo! Ou então ele... Qual que é aquela música do strip do Engels? É, então, essa aí ela deve ter praticamente ter feito qualquer coisa. Se tivesse um pouco, aí ela tem pior. Mas tem pior. A top das mulheres que moram na terra que o Alex não pegou, tá? Top, eu não vou falar o nome da menina, por motivos óbvios, né? Tadinha dela, não vamos me envergonhar, coitada. A gente foi pra um barzinho, todo mundo bebeu, todo mundo aquela coisa toda, eu tava de carona com ela. Aí ela pagando cerveja, pagando cerveja, que eu não botei a mão no bolso. Tá pagando tudo, que bacana, né? Aí comecei a ficar um pouquinho passado de fome, né? Tava aquela coisa toda. Aí teve um caboclo amigo dela, começou a passar a mão na perna dela. Eu falei, cacete, vai pegar a minha, vai levar pro motel, vou ter que voltar de embora de ônibus, né? Porra, puta que pariu. Aí ela, não, vamos então outro lugar, não sei o que. E deu um perdido nos caras e foi pro lanchão daqui de Campinas, né? Tava aí um colega meu dentro do carro e mais uma amiga dela. E aí ela pegou, não sei se vocês conhecem o lanchão aqui de Campinas, né? É um puta de um barrancão lá, que tem uma escuridão lá na puta que pariu, né? Ela está funcionou o carro bem lá naquele lugar mais escuro possível. Aí ela desligou os faróis, ficou tudo escuro, levantou os vidros, né? Levantou os vidros em silêncio, ficou olhando pra minha cara, né? E eu pensando, cacete, ela não vai pedir lanche não, porra? Ah, não, velho. Tô com fome, cacete, né? Ela ficou olhando pra minha cara, aí eu olhei pro lado, um carro assim com vidro embaçado, né? E fazendo aqueles movimentos lindos, né? Aquele... Cena de Titanic, né? Aquela mão. Aí eu olhei pro lado esquerdo, mesma cena, né? Olhei pra menina e falei, nossa, cara, eu acho que eles estão fazendo bobiça aqui no outro carro, assim, né? Aí ela ficou olhando pra minha cara, né? Eu falei, ô, quase falei o nome da menina. Viu? Liga o farol aí pros caras virem trazer o lanche pra gente, que eu tô com fome, né? Aí ela bufou, deu aquela cara de brava, né? Eu falei, por que ela tá brava, cara? Aí ela ligou o bagulho e veio o lanche e tal, né? Comi o lanche, aquela coisa toda, né? Terminei de comer e tal. Aí, botei os negócios da bandeja, ela levantou o vidro de novo, né? Já comeu? Falei, já. Aí ela ficou olhando pra minha cara. Ficou olhando pra minha cara. Falei, mas cacete, o que ela quer agora, velho? Eu já comi, tá tudo bem? Não comeu. Eu tava te segurando para falar isso. Aí ficou olhando pra minha cara um bom tempinho, assim, de repente ela... Então tá bom, vamos embora, vai. Tá, mas peraí, não tava sozinho. Lá atrás tinha um amigo meu que também não fez nada, tá? Ok. Peraí, você ia perguntar, não tinha um casal no carro também? Isso. O rapaz, a cena dele foi pior, mas foi mais ou menos, né? A menina colocou o material dela que tinha acabado de sair da faculdade, né? Olha, isso aqui é que eu deixo aqui no canto pra não atrapalhar, né? Tá? Não, pode colocar aqui no meio mesmo, não tem problema. Não, mas não tem entre eu e você. Não, põe no meio mesmo, não tem problema, não. Usou o caderno da menina de bandeja. Puxa. Isso, mais ou menos. Beleza. Agravante. Aí esse camarada meu morava longe, vai dormir aqui em casa, né? Aí ele dormiu aqui em casa, no outro dia eu acordei, aí o bairro aqui já tava me zoando. Aí eu olhei pra esse camarada meu e falei, porra, Sérgio, você não contou porque você dormia em casa. Eu não contei porque eu também tava dormindo na minha casa. Mano, ela contou pra todo mundo, cara. Aí ele olhou pra mim, eu acho que as meninas estavam afim da gente, né? Eu falei, porra, mano, eu acho também. Na boa, cara, você tava contando essa história, eu tava visualizando o Sheldon e o Howard dentro do carro, cara. Mas eu era novinho nessa época, né? Faz uns poucos meses. Qual que é o ditado de Campinas pra fechar a história? Campinas, cidade das andorinhas, onde os homens são viados e as mulheres são galinhas. Porra embalada, assim, alguém já tomou, cara? Não, não. Acho que o Moura vai ser muito... vai ter muito tanto contar. É o capítulo do Moura agora, vamos lá, Moura. Muito obrigado pela parte da Por favor, Moura, nos dê a honra, cara. Eu ia começar de leve, porque você falou aquela hora de matinê ali, e eu lembrei que, cara, eu ia muito em matinê, essas festinhas de matinê. E acho que a primeira que eu fui, que meu pai me deixou ir, eles inventaram de fazer aquelas festas da espuma, sabe qual é? Eu não sei quem foi o idiota que inventou essa ideia de festa da espuma. Festa da espuma? Não é da minha época, não, hein? No meio da festa começa a jorrar espuma, e óbvio que aquela bosta é molhada pra cacete, tu vira um pinto molhado. Quando meu pai foi me buscar, na frente de todos os meus coleguinhas de colégio, e ele me viu escorrendo de água, ele com o carro novo, obviamente ele me botou no porta-mala. Eu nunca fui tão zoado na minha vida quanto aquele dia. Mas de porra embalada, eu vou falar uma que não foi minha, tá? Mas eu tava presente. Fui resgatar um mais ébrio. Tinha um amigo meu que foi comigo pra Balneário Camboriú, tal, e a gente foi pra uma balada. E uma balada top da cidade tal, e tal. Entramos, aí eu tava com outros amigos meus e com ele junto. E o sonho desse cara é sempre entrar na parte VIP de qualquer balada. É o ápice da vida dele, quando ele consegue chegar na área VIP. Então, eu não sei como diabos ele arranjou uma pulseira da área VIP dentro da balada. Só que nisso, nessa balada, tem uma bebida que ela é conhecida como Satanás. Satanás, vem cá, Satanás! Não é o capeta, aquela batidinha. A Satanás é um pouquinho mais agressiva. A Satanás é uma bebida vermelha na qual eles tacam fogo, ela fica pegando fogo, o cara tapa com a sucção da mão assim, bate e você tem que virar o copo inteiro. Aqueles copos bem de boteco assim, sabe? Americana. Beleza, eu falei, pô, toma aí, cara, tal. Experimenta. Eu tomei um, ele tomou um, e depois ele tomou mais quatro. Medo. Quando ele subiu para a VIP, e nisso eu já não ouvi mais, eu só sei o que o segurança me contou depois. Ele subiu para a VIP, o primeiro passo que ele deu, ele caiu de costas na área VIP, se levantou. Ele tem um problema muito sério de queda de cabelo, sabe? Então ele só... Sabe aquele cara que empresta o cabelo pro lado? Falar, que deixa o cabelo mais comprido de um lado, empresta. Só que ele tá sempre de boné, né? Porra, nem eu faço isso. Na balada de boné, cara. Aí ele sentou no sofazinho lá e pegou no sono. Todo mundo saiu da balada, fomos pro carro e cadê o cara? Eu, pô, vou entrar lá pra ver se eu encontro o cara, né? Só que não, é uma balada que você entra, você não sai mais. Aliás, você sai e você não entra mais. Aí chega o segurança, pô, cara, tem que entrar aí e tal. Não, saiu, não entra. Sim, cara, vou te falar a verdade. Meu irmão tá aí, ele é deficiente mental, ele tem problema e tal. Tá aí sozinho, a gente saiu, pensou que ele já tinha saído, eu não tô conseguindo encontrar ele. Por favor, deixa eu entrar, o cara. Tá, vai. Aí eu entrei, quando eu olho a cena, era ele descendo. Lembra mesmo que colou essa história? Meu amor, é cheio de chaveco, fia. Colou essa história? Meu irmão é deficiente mental e tá lá dentro. Aí o cara, eu vejo o segurança descendo com esse cara, sem o boné, obviamente já tinha roubado. Então aquele cabelo emprestado já tava todo deixado pra um lado. Cara, o que houve? Aí eu só vi ele dando aquela baixadinha assim no cabelo, falando: relaxa, tá na fita. Caralho, né, cara? Eu peguei ele, fui levando pra fora. Quando eu passo pelo segurança, o segurança olha pra mim, olha pra ele, olha pra mim. Cara, graças a Deus que tu encontrou o teu irmão. Teve uma vez que, numa balada também, um amigo meu, a gente foi em quatro, né? E ele tava com o carro da empresa. Primeira vez que ele tava pegando o carro da empresa, cagando de medo, né? Alguém vê ele com o carro da empresa. Só que não tinha adesivo, nada, era só um carro branco. Já entrega que é de empresa, né? E ele falando pra gente o caminho inteiro: velho, não vomita no carro, pelo amor de Deus, o nego fica bêbado, vou largar lá no sargento, não vou trazer de volta, não sei o que. 4:30 da manhã, o cara sai arrastado. O cara que tava no carro falando isso, sai arrastado da balada, né? Aí eu tive que voltar a dirigir no carro e o cara gorfou engorfando, com aquela cabeça pra fora da janela, se engorfando, pintando toda a lateral do carro. E depois a gente teve que deixar ele na casa do amigo nosso, e depois ele teve que buscar o carro no dia seguinte, cara. E esse dia o cara foi muito zoado, porque dando toda aquela moral, né? Tipo... É sempre o que você quer botar no arminho, é o que se passa. Eu sou amigo da rodada, é o que volta vomitando. Só conta exemplo de coisa que acontece com os outros, não tem coragem de falar coisa que acontece com você. É que não lembra, né? Não lembra. Ó, eu não tenho muita vergonha mesmo, então vamos lá. Eu entrei num lugar chamado Pedra da Gávea aqui, né? Tava bêbado que nem um gambá. E deu aquela vontade daquela gorfada. Vou pro banheiro, né? Meti a mão na porta de novo, tranquei o bagulho, já ajoelhei lá pra ver Deus e... né? Aí enquanto eu tava gorfando, bati a mão no chão, aquele negócio, né? Peraí, não tá molhado, não tá fedendo, a privada tá lisinha, a tampa tá baixada. Eita caralho, né? Aí escutava de fora. Ele tá vomitando no banheiro das mulheres. Olha, ele entrou lá. Que o pariu, né? Aí, discretamente, né? Tem que sair daqui um dia, né? Meti a mão na porta, baixei a cabeça, cheguei lá na mesa. Olha, gente, vambora, que eu tenho que ir embora, porque amanhã eu tenho que trabalhar e... Mas amanhã é domingo. Não, amanhã eu tenho que trabalhar. Tem plantão, vambora. E aí, Thiago, você nunca tomou nenhum porre na balada, cara? Cara, tomei alguns já. Eu passei mal na balada. Falei, puta, vou no banheiro, né, meu? Tô apertado também, vou lá. Só que a fila tava meio grande no meio dos homens. Aí eu olhei, tinha outro banheiro do outro lado da balada, cara. Ficou andar de cima. Aí eu fui pra andar de cima da balada, falei, meu, vou ali já volto. Não, vai lá. Subi. Só tinha uma porta fechada e todos os mictórios ocupados. Falei, puta, vai ser aqui mesmo. A porta tava uma fechada e uma aberta. Falei, beleza. Entrei rasgando o cara. Quase subi de cara, velho. Já entrei já pronto pra, né, fazer o serviço ali. O cara, não, só que tá com pouco, desculpa aí, tal, só que tá. Tive que esperar na porta do cara pra acabar de fazer o serviço dele, acabou, peguei o banheiro, peguei e saí. E não achei ninguém, cara. Os amigos sumiram, falei, puta, agora fudeu. Fiquei sozinho um tempo, depois achei um aqui, um jogado não sei aonde. Tinha um cara que chamava Fábio na escola. E o Fábio era um cara meio, como eu posso dizer, ele era meio ligado na marginalidade, diria. E aí falei, Fábio, cadê os caras? É, os caras deram um problema ali, não sei o que e tal. Foram embora, ficou só eu e você. Falei, que bom. E como é que você vai embora? Se o cara está com o carro, foi embora. Não, relaxa, tá com. Vixe, esse é o medo. Tô fudido. Né? Tô fudido, né? Não, tá comigo, ele tá. Tô fudido. Filho único. Naquela esquina que o Piozinho não mora mais comigo, mano, em Campinas, então tô aqui, sou filho único. Sem celular, com o cara que é da marginalidade, tá bom, vamos beber pra esquecer. E começando. Eu não sou de beber muita cerveja, eu bebo só o pior. Chegou uma altura da noite que eu não tava mais sabendo pra onde eu tava indo, e ele guiando, falou, Thiago, vamos embora que você não tá legal. Eu falei, tô legal. Não, vamos, não, tô legal. Então, bom, né, cara, vamos sair daqui. Na porta da balada, tava todos os caras que vieram com a gente, que eram os caras da nossa sala. Cara, porra, você se perdeu lá dentro e tal, cadê o Thiago? Nossa, cara! Meu, eu não sou de rasguei minha camiseta, eu não sei o que aconteceu com meus documentos, eu tive que tirar tudo de volta. Bêbado é uma merda, cara. A única lembrança que eu tenho dessa balada, eu não lembro nem o nome da balada, a única lembrança que eu tenho é que eu perdi a carona e voltei de busão pra casa, totalmente destruído, sem minha melhor camiseta, tomei um cacete quando cheguei em casa. Apanhou, velho? Tomei um cacete do Andy Moore, cara. Depois dessa também já virei amigo da vez. Aí não bebo mais até nesse ponto. Cara, isso é uma frase típica de bêbado, né? Exatamente. Mas sempre quando toma um porre, fala, nossa, nunca mais bebo na vida, cara. Mas você sabe que bebida dá sorte pra mim. Não sei pra vocês, mas dá muita sorte pra mim. Por exemplo, vestibular na PUC, né? Um dia antes da prova, eu saí, enchi a cara, mas enchi a cara daquela de voltar torto pra casa, sabe? De querer engatinhar pra chegar na cama. Aí o camarada me ligou, a prova é daqui a pouquinho, Alex. Você tá em condição? Eu falei, ó, eu tô em condição pra caralho. Vamos lá que eu vou desfarar. Cheguei lá na sala com vontade de vomitar, fiz a prova correndo, aquele estômago, sabe, que parecia que passava um jumbo lá de dentro. Passei em quarto lugar na classificação geral. Concurso público que eu fiz esses dias aí. Passei em 37, tava de ressaca, assim, quando eu fui fazer a prova. Tava morrendo de vontade de ir pra casa dormir. Então dá sorte, bebida. Crianças, jovens, bebam, dá sorte. Vocês vão ter alguma coisa na vida se vocês beberem. Vamos tirar a areva do ar, hein? Os cuidado com os documentos e com as camisetas, hein, cara? Dinheiro pode não trazer felicidade, mas a bebida traz. Fora que eu não confio em gente que não bebe. Isso é verdade. Assim, mano. Ué, você já fez amigo bebendo leite? Exato. O Moura tem uma história muito boa de quando ele veio aqui pro Taboão, né, Moura? Qual? Eu não lembro. Qual? Tá vendo? Beba com isso. Beleza de ser boa. Tá vendo passar uns tempos aqui no São Paulo. E foi de madrugada, tá bebendo um puta de um frio, né, cara? Ah, é verdade, lá no Bexiga. E lá no Bexiga. E aí fala, porra, vamos fazer nada mesmo, vamos lá beber. Isso que dia que elas querem, mas... E deixa eu fazer o um parênteses, o duende se pagando até então, não, eu não bebo. Ah, estamos lá, eu e o Gil pegamos uma cerveja, eu tava bebendo uma cerveja. O duende, não vou ficar pra trás, né? Pediu uma garrafa de vinho e detonou uma garrafa de vinho sozinho. Quem foi... você acha que veio? Não foi sozinho, Moura. Ah, foi com o James. Foi eu e o James. Foi com o James. E o Moura saiu pra beber, foi naquele dia que eu fui na sua casa também, né? Também, no churrasco. Foi no mesmo dia. Então o Moura já tava bebendo, tipo, desde as 11 horas da manhã, né? Não. A gente começou o esquenta. Não, mas isso, o churrasco foi de quinta. Passei no Bexiga, acho que foi sexta ou sábado. No outro dia, depois do seu bebedeiro, eu cheguei lá de manhã, tava todo mundo jogado no quarto do Thiago. Um em cada cama, outro no chão, todo mundo capotado. Eu falei, meu Deus, o que que aconteceu? Cadê as histórias picantes, pô? Tá muito light isso aí. Você nunca teve aquele porra que você fala assim, nossa, nunca mais. Não, é aquela frase, né? Eu nunca dormi com nenhuma menina feia, mas já acordei com várias. Uma vez eu tomei um porre, cara, de velho barreiro com groselha. Na época eu tinha uma beliche e tal, né? Eu ainda consegui subir em cima da beliche pra dormir, né? Aí enquanto eu tava dormindo, deu vontade de gorfar. Falei, nossa, a pressão vai ser uma desgraça. Tem um monte de bicho, eu acho que vai cair umas gotas nele. Aí eu fui botar a cabeça um pouco pra debruçado pra dar aquela gorfada e não saiu aqueles pingos, sabe? Aqueles pingos tipo cachoeira. Aí eu escorreguei enquanto vomitava. Aí eu caí de peito no chão, né? E continuei vomitando. E aí acontece, eu tava muito bêbado, aí eu não conseguia, não tinha força pra levantar, né? E eu com a cara empapada no vômito. Alex, nojento, sai daí. Eu não consigo. Mãe. O Alex comentou de uma história, porque eu já lembrei de uma história de um amigo nosso, doente. Sempre um amigo nosso, né? A das gordinhas. Tu lembra da história das gordinhas? Não lembro. Oh, meu Deus. Que o nosso amigo, pelo amigo dele, que tava pegando uma menina toda linda, não sei o que lá, ele foi arrastado. Ele, o cara, né, levou a menina e levou ele e mais duas gordinhas pro motel. Tudo no mesmo quarto. Tu lembra, Ti? Ah, lembro. Como é que você conta melhor? Sem citar nomes, de preferência. É, não dá pra falar nomes nessa, mas, puta, né? Chegou nessa situação aí, o pessoal, não, como pegou a bonitinha e tinha duas gordinhas no carro. E aí, o cara já tava nesse rolo com essa mulher bonitinha um tempinho já, se não me engano. Tudo bêbado, né? Me concordaria pro motel, todo mundo. Aí foi o cara com a bonitinha, tipo, pro banheiro, e o meu amigo ficou no quarto com as duas gordinhas. Bêbado, ele olhou pra uma, olhou pra outra, falei, quer saber? Já vou rachar o quarto mesmo. Tá bom, né? Vamos fazer alguma coisa com essas gordinhas aqui nesse motel. Ele pensou duas vezes, cara. Botou pra fora, falou, vem aqui, minha filha. Trabalha. Tá lá, ganhando aquele serviço duplo, né, meu? A minha enceradeira, pá. Uma menina passou mal e... Você é palmolense instantânea, cara. É, nossa. Ele falou, Thiago, eu não sabia o que eu falei. Eu olhei pra cena, falei, a vontade era encher a lata da menina, tá ligado? Ficou, puta, sai de perto de mim, então, não sei o que. O pior, falei, puta, já aconteceu, já foi como fazer. O pior foi quando eu olhei pro chão, eu olhei que a minha camiseta tava totalmente, assim, mergulhada no vômito da menina, cara. Aí falei, aí acabou a brincadeira, fiquei puto, já entrei no banheiro pra lavar, tava os dois dando uma no banheiro. Falei, sai daqui, essa putaria vai pra lá, quero lavar minha camiseta na privada aqui, lavar na torneira. Cara, ele fudeu, que perdeu. Ele perdeu essa camiseta, aquela nossa, que quase falou que perdeu. Tênis também. Moral, né? A moral foi pro cachorro, a moral do cara, né, meu? Mas o tênis também. Aproveitando o ensejo, vou contar a história que minha mãe sugeriu. Ahá! Eu nunca tive uma namorada de verdade, né? Nunca me aguentaram por muito tempo. Oh, não, não fico triste, não. Aí, no pai de uma dessas meninas, né? Não vou citar o nome dela. Meus pais saíram, né? Meus pais são... Se vocês conhecerem meus pais, vão descobrir que meus pais são uns escrotos, mais do que eu. Né? Antes de sair, minha mãe abriu a porta do quarto, né? Alex, a gente vai sair? A gente vai demorar uma hora e meia, tá bom pra você? É, uma hora e meia? Tá bom, duas horas, tá bom? E a menina começando a ficar vermelha, né? Era o segundo dia que ela foi na minha casa, né? Aí, minha mãe fechou a porta do quarto. De repente, meu pai abre a porta do quarto e joga duas camisinhas pra mim, ó. Tá bom, que é mais? Família do café, né? E aí, realmente, ele tava cumprindo o que eles pediam, o trato, né? Aí, aquele negócio convencendo a menina, convence daqui, convence dali. Não sei por que cargas d'água, ela resolveu fazer um agradinho, né? E começou a, sabe, pegar o garoto, botar na boca, aquela coisa toda, lá na sala, né? Pegar o garoto. Chegou o cenário, gente boa, menina. Aí ela acabou com a botija lá, acabou com ela atolada e tal, aquela coisa toda, né? Entra a vizinha e as duas filhas da vizinha junto com ela. Aí, Alex, sua mãe tá aí, né? Aí a menina, ela tinha um cabelão, né? Ela tampou o cabelo assim na frente e eu com a calça no joelho, né? Com a calça no joelho. Oh, oi, como vai? Minha mãe não se encontra? Você gostaria de deixar recado? Não, eu tô indo embora, tá? Não, entra, vamos tomar um café, né? Aí o Sérgio tava lá embaixo. Cara, essa mulher nunca mais entrou na minha casa sem bater na porta. Nossa, mas sua casa é o quê? Sai de baixo, né? Vai entrando negro do nada. Assim, é, assim, né? A casa é foda aqui, viu? Não tem nem como escrever. Já fizeram churrasco e depois me chamaram. Me lembrou uma história de um tio meu, que minha mãe me contou faz um tempo. Que era assim, ele também morava numa casa e tinha uma vizinha chata que entrava sem bater, sem nada, entrava e entrando, assim, né? E ele ficava puto da vida. Aí teve um dia que ele resolveu, beleza. Ele simplesmente esperou a mulher peladão, deitado no sofá da sala, peladão. Aí a mulher entrou, bateu o olho assim, nunca mais a mulher entrou na casa dele. Nunca mais, deu um jeito. É a privacidade, né? A mulher e outra, ela pegou outra vez, eu também. Meu Deus. Teve uma que eu tava no quarto com a menina, né? Então, ela abriu a janela do meu quarto. Sua mãe tá aí, eu falei, caralho, eu vou até falar o nome dela, a gente, a Meire. Vou falar o nome da Meire. Se você estiver escutando, filha da puta. Aprendi a não entrar na casa dos outros, porra. E pior de tudo, que quando isso acontece, é broxada na hora, né? O negócio é... Anja. Da onde saiu essa mulher? Da puta. E ela cria uns cachorros aqui perto de casa também. Eu não vou ficar falando mal dela também, não, vai. Anja, eu toco o barco. Eu tô com vontade na casa dela bater nela. Depois a gente faz um podcast sobre a Meire. Podcast especial, Meire. Vou contar uma de encheção de cara. Eu fui num show de uma banda aqui, tomei todas e tal, e na hora de voltar pra casa, aquela preocupação, né, cara? Não posso deixar os meus pais perceberem que eu tô bebaço. Então eu cheguei na porta, que eu fiz aquele plano na minha cabeça, né? Eu escutei o cachorro cheirando embaixo da porta. E eu imaginei, se eu abrir a porta, o cachorro vai começar a latir, porque ele faz um escândalo quando chega alguém na minha casa. O que eu vou fazer? Vou abrir a porta bem devagar. A hora que eu abrir, o cachorro vem, eu pego ele no colo, ele vai ficar me cheirando, não vai latir. Eu viro, tranco a porta, vou até meu quarto, boto ele no chão, ele vai sair do meu quarto, fecho a porta e vou dormir. Perfeito, plano. Quem acha que isso aí deu certo? Abri a porta, o cachorro veio correndo, peguei ele no colo, ô, beleza, a hora que eu virei, deixa o cachorro cair no campo. Desesperado, correndo, eu me assusto, viro, bato numa cadeira da mesa de jantar, a cadeira estoura no chão. Caralho, fui lá, fechei a porta, levantei a cadeira, a hora que eu fui levantar, tipo, eu virei ela demais, ela caiu pro outro lado. A hora que ela caiu pro outro lado, eu levantei de novo, olhei e falei mais ou menos nesse tom de voz que eu tô falando agora. Calma, caralho, vai dar tudo certo. Olhei o corredor assim, todas as luzes apagadas, e acordou. Muito devagar, eu fui lá, pé por pé, botei uma mão numa parede, outra mão na outra parede, me apoiando nas duas paredes, entrei no meu quarto, dei mais uma olhadinha, tudo apagado no corredor, beleza, fechei a porta. De boa. Não foi como eu planejei, mas correu tudo bem, né? No outro dia, minha mãe chega pra mim, no almoço. Filho, saiu ontem? Foi, fui no show, mãe. Bebeu alguma coisa? Não, mãe, uma cervejinha ou duas, porque você não viu eu e o pai assistindo TV na sala? Porra, amor! A minha avó mora em Bauru e fazia muitos anos que eu não havia, né? Falei, eu vou lá pra Bauru, sei lá, quando eu tinha 17, 18 anos. E fiquei lá uma semana e tal. E depois foram os amigos meus falar, foram o James, o Ju, o Vitão, que é o pessoal da minha banda e tal. Foram pra lá fazer uma surpresa, que era meu aniversário e ia ser lá. E o pessoal foi pra lá, a gente fez amizade com os amigos da minha tia e tal. O pessoal, não, vamos ser pra balada, vamos conhecer Bauru e tal, não sei o quê. Tá bom, aí a gente foi. E balada em Bauru é assim, é uma rua, avenida lá, esqueci o nome, e são vários carros virados um pro outro com o porta-mala aberto e com o som estourando. Você não curte bosta nenhuma e bebe muito. É, tudo bem. E, não é? Não dá no momento da noite, o cara falou assim, com a namorada lá, um carinha, ela tinha um carrinho. Falou, eu vou ali comprar cigarro na padaria e já volto. Ah, beleza, vai lá. O cara pegou o carrinho, trocou a menina e sumiu. Demorou tipo umas 3 horas pro cara voltar. Aí todo mundo já foi, pô, né? Não precisa falar mais nada. E a gente lá, tomando vinho, tomando batida, tomando cerveja, tudo misturando tudo. Na hora que o cara voltou, que a gente tava, sei lá, isso já era umas 4h30, 5 horas da manhã, tá tudo bacana já. Aí o cara falou assim, pô, e aí, vamos embora e tal. Aí o primeiro, primeira bica da noite. o James, que é o meu fiel escudeiro, fala, antes, mano, porra de cigarro longe, se for comprar em São Paulo, cigarro, então. Aí eu já olho pro outro, não, James, calma, vamos devagar. Ah, não, vamos pra casa, tá, o cartão, vou levar você pra casa. Colocou todo mundo dentro do carro, chegou na porta da casa da minha avó, puta de um silêncio, falou, gente, vamos falar baixo, tem gritaria, vamos entrar, mesmo tendo do muro, assim, sem fazer barulho, pra não dar nada errado, e a casa da minha avó é tipo de madeira no chão. É inevitável você andar sem fazer aquele na casa inteira. Foi bom, fudeu. O James é um cara ligeiramente grande, ele vai dar merda. O Ju também é um cara forte pra caralho. Tudo bem. Falei, olha, eu vou entrar, abrir o portão por dentro, depois vocês entram. Quando eu falei assim, eu já vi o Ju tava pendurado no portão pra pular o portão, pra abrir o portão por dentro. Ele pendurou no portão quando tava passando a primeira perna por cima do portão, a minha janela. A janela abre, minha avó acordada às 4:30 da manhã. O portão tá aberto, porra! Fecha o portão. Um olha pro outro e fala, tá bom, entramos em casa. Aí vem a etapa 2 do plano de não fazer barulho. Piso de madeira, todo mundo meio legal. Mas a véia já não tava acordada, essa filha? Ela tava acordada, mas tem. Eu tava meus filhos, minha tia, todo mundo dormindo. Ah, foda-se, então, minha véia, já acordaram que era pior, o resto que você tem. É nada, cara, tudo que é minha avó, bicho. Minha avó é com as contas pedra suja. Ah, é tipo uma Dercy Gonçalves, assim, versão light. Aí ela falou assim, ó, vai devagar na casa, que você tem pra guardar suas primas, sua tia, os cachorros, gato e galinha, tá bom. E tem esfirra no forno, tá bom. A gente pegou a esfirra do forno, foi lá pro quintal. Tô comendo, o cachorro começou a bater na grade, tava comendo, tava de algumas coxinhas pro cachorro, tudo beleza. A gente comeu, bebeu mais um pouquinho e fomos dormir. No dia seguinte, minha avó acordou puta da vida comigo. Ah, não sei o que, a gente não fazendo barulho, só foi mal, mas a gente não fez barulho. Não, cara, acordou a casa inteira, seus primos todos dormindo, todos chorando, tudo pequenininho, né? Chegou no quintal, cara, a gente virou a travessa de coxinha, a travessa de, sei lá, de quantos quilômetros tinha aquela travessa, era gigante a travessa de coxinha da minha avó. A gente jogou metade das coxinhas no cachorro, a gente começou a amarrar latinha por todo o quintal, tinha garrafa de vinho no chão, não sei quem foi que vomitou no banheiro, vomitou pra fora da privada. Cara, a gente destruiu a casa da minha avó e ninguém, tipo, lembrava de porra nenhuma, assim. Total amnésia do lugar. Ficou sabendo depois de todos os detalhes da minha avó, né? Foi bem, bem elegante. Cara, vocês não adoram essas historinhas de cidade do interior? Cara, eu tenho um monte de historinhas de cidade do interior. Uma vez eu fui numa baladinha. Como é que é o nome da porra da cidade mesmo? Era Monte Santo de Minas, né? Então, um negócio assim. E eu tô lá na baladinha, tá? Meus camarada foi buscar cerveja, eu fiquei no carro, né? Aí beleza, né? De repente chega um cara, grandão, assim, 1,90m, assim, fortão pra caramba, né? Mó encarado, com uma mina gostosinha do lado, né? Ô, moço, você tá sozinho? Falei, puta, assalto, cara, fodeu, né, velho? Ah, tô, né? Tô sozinho. Você tem namorada? Ih, caralho, o cara é viado. Não, tem não, porque tá afim de pegar a mulher? Eu tô, né? Tá vendo do outro lado da rua ali, ó? Tem aquela menina ali, ó? Tá sozinha. Eu tô com aquele meu namorado, não quer ficar segurando vela. Você pode dar uns beijos nela? Pô, até vou, né? Fácil, né? E nisso meus amigos vão voltando e dando risada, né? O que foi? O que aconteceu? Não, a gente passou do lado de uma menininha e tava falando com a outra menina assim. Uai, moça, você não pode ser tão tímida assim, não. Só se não agarra homem. Cara, a cidade do interior é uma delícia. Você chega lá com uma placa de São Paulo, você pode morar em Hortolândia, manja. Pindamonhangaba do Norte. Tá lá com uma placa de SP, pronto. As perninhas se abrem pra você, vem até aquela luz. Foi lá que eu perdi minha virgindade, é lá que eu vou continuar perdendo. Isso complica, né? Qual a próxima virgindade que você pretende perder? Você nunca fez troca-troca quando era criança, não, Portão? Não. Só depois de adulto, né, safadinho. Tem uma balada, é um barzinho balada, assim, rola DJ, rola banda e tal. Só que eu e um amigo meu, retardado, o grande foco da gente é ficar na antessala do banheiro. Tipo, você entra ali, tem uma antessalinha com uns sofazinhos, tem o banheiro masculino e o banheiro feminino. Depois de, sei lá, uma garrafa de whisky, a gente costuma ir pra lá e ficar mexendo com todas as meninas que passam, tá ligado? Faz isso cantando música do Silvio Santos. Acho que não é a forma mais funcional de fazer isso. Mas é que negócio, passa uma mina alta morena, Ivete Sangalula, passa uma mina de óculos, é a super menina. E aí vai. Uma menina saiu e ele olhou pra ela, meu, tu é muito linda, casa comigo, eu quero casar contigo. E a menina disse que não, e fez isso com a segunda, na terceira, ela falou, tá, eu caso. Aí eu, beleza, virei os dois assim, eu sou o padre, precisa de duas testemunhas aqui. Peguei um cara que tava saindo do banheiro, a menina tava saindo do banheiro, outro cara tava saindo do banheiro, botei de testemunha. Estamos aqui nesse momento, ali no banheiro. Estamos aqui pra casar os dois, pode beijar a noiva. E a menina beijou ele. Aí foi aquela festa, né, cara, quando a menina ficou com ele e tal, eu virei pra uma das madrinhas, falei aí, curte um padre, ela, a menina, falou, por que não? E foi, aí um padrinho que eu tirei a madrinha, saiu fora, mandei outro padrinho, pegou outra madrinha, que a gente não conhecia também, eu olhei pra todo mundo, já no auge da, né, da quantidade de álcool no sangue, vamos pro bar que eu vou pagar champanhe pra todo mundo. E eu comprei duas garrafas de champanhe, cara, que eu tô pagando até hoje aquela merda, porque é aquela história, tipo, cheguei lá, duas garrafas de champanhe e passei o cartão. Eu já não lembrava mais o meu nome, já não lembrava onde é que eu tava, eu não lembrava qual era a minha idade, não lembrava o nome da menina, não lembrava nem que cidade eu tava, mas a senha do cartão tava ali na ponta da língua, né? Então, Zé, você falou pouco, não contou nada da sua vida podre. O que, que é? Tá com medo da namorada escutar e depois ficar pra você? Não, não. Eu tava lembrando de um fato aqui, de uma viagem que eu fiz com os amigos pra Ouro Preto, Minas Gerais. E foi lá que a gente embebedou um mineiro. Na verdade, ele já tava bêbado, né? Mas a gente fez ele vomitar. A gente tava parado, vendo lá os tontos, né? Encheu o rabo em cachaça. Que assim, começou na cerveja. Aí começou a chegar uns caras com as cachaças naquelas garrafas de Guaraná verde, assim, né? Meu Deus, as cachaças ilícitas, né? Adoro. A gente tava em pé, eu e um amigo meu, e tinha uma mesa na nossa frente. Aí o cara chegou pra mim e falou assim: e aí? Ah, porque antes de lá, antes eram os paulistas, né? E aí, paulista, o que vocês estão fazendo, hein? Eu poderia ter falado: não estamos fazendo porra nenhuma. Mas bêbado geralmente fica muito sagaz, cara. Bêbado pensa muito rápido. Eu falei assim: então, cara, a gente tá fazendo uma brincadeira aqui que chama Porradinha Paulista. Conhece? Não, não conheço. Como que é? Assim, cara, Porradinha Paulista, se tinha um copinho de dose na nossa frente, assim, você vira o seu copo, toma uma, duas, três doses e passa pro próximo. Como eu já fiz, meu amigo já fez, da sua vez. Demorou, vai aí. Enchi o copo do cara e pô, primeiro. Vai, não pode respirar não. Direto. Já tava, enchi o segundo e pô, tomou o segundo e fui virar o terceiro. E não, cara, espera um pouco. Não, velho, não pode esperar, mano. Toma aí, toma, vai. Toma e passa pro próximo. Pum, virou o terceiro. Ele virou o terceiro, ele olhou pra minha cara. Deu dois tapinhas no meu ombro e saiu assim pra dentro da casa. Foi vomitar no banheiro. Fraco, não era mineiro de verdade. Aí um amigo meu virou pra mim assim: velho, que porradinha paulista? Não sei, brother, acabei de inventar essa porra. Não, mineiro é foda, cara. Já levei tombo de mineiro, de mulher mineira, cara. Teve uma menina, eu acordei, era 7 horas da manhã, essa menina já tava bebendo. Aí eu continuei bebendo com ela e tal. Aí sentava aqueles marmanjão na mesa e ela postava com o cara que bebia mais do que o cara. Cara, ela derrubou uns 3 ou 4, velho. Aí eu esperei ela ficar bem bêbada, pensei, agora derruba desgraçado, né? Já bebeu pra cacete, né? Caí também de bêbado, cara. Porra, mano, você não tem estômago, é direto, já cai o negócio, tem um funil, assim, já cai direto no saquinho plástico do rabo. Cara, não é possível. Balada GLS, alguém já foi? Meu irmão já foi, umas baladas GLS, tá? Sem preconceito, diz que é uma balada do caralho, diz que é legal pra cacete, bem organizada, show de bola, mas eu nunca fui, né? Assim, se você é um cara desprovido de preconceito e tal, é bacana aí, mas se é um cara meio bicho enrostido assim, tipo o senador lá, como chegamos à conclusão, né, Moura? Cara, as músicas que toca, muito foda, os DJs são muito foda, cara, balada assim. Só que eu fui acompanhado, praticamente, de uma garota, né? Tá bom, Zé, tá bom. Não pode ter preconceito. Aí ele faz aquele puta discurso e fala que não é gay. Porra, Zé. Deixa o Creed ouvir isso. Tem um amigo meu e o cara tem quase 2 metros de altura, né? E ele viu uma garota assim, uma morena, tá bonita pra caramba. Aí ele chegou, começou a conversar com a garota e tal, e a menina de risadinha pra ele. Velho, saiu um cosplay de Marlene Matos do banheiro, mas chegou assim com as duas mãos no peito dele, cara, gritando assim: tá chavecando minha namorada, não sei o quê. Velho, eu vi o cara arregar pra mulher. Parecia Marlene Matos, assim, baixinha, gordinha, cabelinho meio molhadinho assim. Esses Matos é tudo foda, cara. Tudo... Família tinhosa, viu? Não conheci nenhum Matos que não fosse foda. Aquela que dá pro cavalo lá, como é que é o nome dela? Mônica Matos. Ô, Thiago. Tá vendo? Porra, mano. Não. E tem uma história do Thiago, que ele foi no Rock Bar. Performance um tanto quanto inusitada da Mônica Matos. Deixa eu contar essa. Olha, a pior é justa da minha vida. Bom. A história foi a seguinte. Nossa, derrubou o microfone, peraí. Chegou. Ela ficou nervoso, velho. Tremeu. Chegou um amigo nosso, queridíssimo amigo nosso. A gente tava numa fase que tava curtindo Kiss, né? Tava curtindo. E a gente sempre gostou de ir nos barzinhos de rock, assim, pra escutar uma banda. Aí chegou um amigo nosso, falou: pô, vai ter um Kiss cover lá na Tribe House, e vai ser muito legal, e não sei o que lá. Vamos. E aí fomos, acho que 5 pessoas, e só eu, né, de menina no grupo. Aí nessa época, eu e o Duende nem namorávamos. Aí ele falou: vai ser da hora, vamos lá, e não sei o que, não sei o que. Falei: beleza, vamos, né? Vamos lá assistir. Aí chegamos no lugar esquisitinho. Começou a tocar a banda do Kiss, até aí tudo bem, não sei o que lá. De repente, no intervalo, eu fico sabendo como é que tá o performance da Mônica Matos. Oh. Gente, como assim? E eu percebi que tinha pouca mulher no ambiente, sabe? Eu tinha percebido, mas falei, tudo bem, né? Vai saber. Aí a primeira performance dela foi: beleza, vai tirar a roupa, tranquilo. Tudo que ela tem, eu tenho também. Beleza. Foi, fez a performance, tá, tudo bem. Aí voltou a banda, escutando mais um pouquinho, não sei o que lá. Aí quando a gente olha, a Mônica Matos tá dando nosso lado. Aí começou a tietagem. Tinha um menino com a gente, que era mais novo que a gente, né? Ele já foi lá, tirou foto e não sei o que, e todo mundo quis tirar foto, abraçando. Eu tenho tipo, foto com a Mônica Mato. É, aí... Foi aí? Não é pior, a sua foto com pior. Ela que eu quero ver. É, aí o pior de tudo é que, assim, os meninos foram lá pra tirar foto e eu comecei a conversar com ela, né? Tal, tipo, nenhum conversou, eu comecei a conversar com ela, tal, e aí ela desceu pra fazer o segundo show. Gente do céu. Veja bem, a roupa era uma policial. Tem uma policial. Cacete. Muito bem. Pelo que a Mônica Mato é conhecida? Ai, por gostar de colocar coisas que não pode colocar na coisa. Ela é conhecida por colocar coisas onde deveria sair somente. E aí, eu olhando e falando, doente, o que ela vai fazer com esse cacetete? Doente, o que ela vai fazer com esse cacetete? Doente, o que ela vai fazer com essa porra desse cacetete? Doente, ela fez, ela fez! Aí o doente olhando, porra, o cacetete é maior que o meu. Não é. Nossa! É de família, é de família. Vou parar o caralho. O cara do seu nariz. Aí, esse segundo show dela foi um pouquinho maior, né? Aí ela resolveu que ia chamar uma menina pra dançar no palco. Chamar uma menina pra... Ah, você tá fudido. Pra dançar com ela. E como eu já tinha conversado com ela, ela deu lá pra cima e tipo, falou assim. Eu falei, não, né? Não vou descer nem ferrando. Aí chamou uma menina. Aí vocês morram ali pra falar com a menina. Lá pra cima de novo. E aí ela falou, ah, por que você não desceu? Eu falei, não vai rolar. Não. Veja bem, a quantidade de câmeras tirando fotos, cara. Que tem, era ela arrancou a blusa da menina. Foi isso. Arranca a blusa e coloca na cara. Ninguém vai te reconhecer. Cara, esse é o marketing foda pro Areva. Isso, tá vendo? Pode. Fui num lugar que era teste. A banca, uma mulher fazendo striptease, enchendo café no cu. Né? Quase matei o cara que teve a ideia, né? Ô, falei, sim. Pô, legal, né? Podia ter me avisado. Vocês podiam me avisar na próxima, né? Agenda de shows da Marlene. Da Marlene Matos. Não, mas peraí, a gente teve a visão da Pinguim, lógico, né? Mulher, lógico que não ia ser muito atraente. Mas queremos saber do Duende Amarelo, qual foi a visão dele. Cuidado com o que você vai falar, hein, amorzinho. Ah, olha. A minha visão foi lá do segundo andar da casa, de cima pra baixo, foi bem nítida, inclusive, a visão. Entendi, demais. E a minha depoimento acaba por aqui. Tá, e qual foi a visão dos seus amigos, então? Entendi. Pontuação do Thiago, subindo, né? Não, foi muito trash, cara. Que ninguém imaginava que ela fosse fazer aquilo até ela pegar o cacetete na mão e falar, epa, avá. Não, avá. Mas o pior de tudo era o ambiente. O ambiente era ridículo, era horroroso. Nossa, era nada a ver, era um povinho. Nossa, horroroso. Era péssimo, era tudo errado aquele lugar. Por isso que ela usou o cacetete. Fico imaginando o naipe dos negros quando eu vejo aqueles vídeos tipo da Rita Cadillac, manjo fazendo show em boteco, assim, cara. Nossa, a Rita Cadillac, pelo amor de Deus, parece uma raio o bagulho, sabe? Bate até palminha. O bagulho tudo desbeiçado, assim. Ah, mano, eu não encarava, não. Legal que o podcast de balada virou, tipo, pro outro lado, né? Falar então, eu tenho até medo de perguntar isso pro Alex, cara. Mas qual foi a balada mais underground que já foram, assim? Eu não sei se eu já contei em algum podcast. Começou como um lance de nerd. A gente foi chamado para fazer um live action em São Paulo, né? Eu tinha um grupinho de live action aqui em Campinas. Vamos fazer um live action, né? Aí o pessoal cismou de que queria fazer um live action de vampiro. Eu sempre achei meio gay vampiro, mas vamos lá, vai. A gente chegou todo mundo de preto, uma colega minha toda de couro, preto, linda, maravilhosa, com aquelas unhas tudo pintadas, né, tal. Um monte de mulher gostosa que a gente tinha. A gente tinha uns amigos gostosos que jogavam RPG com a gente. Sumiu tudo, tudo engravidou. Então, aí chegamos lá no negócio e tal. Aí vem manobrista pra manobrar o carro, colocar do lado, lá de terno e tal. Cara, é estranho, né? A minha colega falou, tô a fim de comer uma coxinha ali no boteco, vamos lá comigo? Ela toda de couro, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Aí entramos dentro do boteco, todo mundo ficou encarando ela, mas aquele, não é aquele encarado assim, tipo, nossa, ela tá de preto. Não, aquela encarada de, mano... E a gente comeu a coxinha meio incomodado, que os caras não pararam de olhar, né? Aí o curioso, cheguei no posto de gasolina e falei, que é esse bagulho aí que a gente vai entrar ali? Ele, não sei nada não, senhor. Sei nada não, senhor. Sério, o que é o bagulho? É bagulho de gay, alguma coisa assim e tal, né? Não tem preconceito, né? Ele, não sei nada não, senhor. Sei nada não. A gente tá fechando, porra, mano. Comecei a ficar assustado. Aí o policial passa cumprimentando. Falei, caralho, velho, né? Tá, tudo bem, entrei no bagulho. Aí tinha aqueles quadros bonitos na parede, eu sou meio vacilão, né? Aqueles quadros na parede, assim, de nego com latex, aquela coisa toda, bagulho na boca, né? Chicotinho. Falei, pô, que decoração bacana, né? Tal, né? Ó, tá preparada a masmorra lá pra vocês. Eu pensei, porra, masmorra, que legal, temático, né? Vai ter masmorra, eu gosto de RPG, masmorra, né? A hora que eu desci no bagulho, tinha uma gaiola do lado, né? A primeira coisa que eu fiz, falei, pô, masmorra, gaiola, legal. Aí eu olhei pra frente, velho, visão do inferno, cara. Aqueles aparelhos que eu não consigo nem descrever pra você. Aí, né, sou curioso, né? Olhei pra mulher do lado, assim, que era dona do clube, né? Tem jeito de me explicar como é que funciona os baratos, assim, né? Eu não preciso demonstrar, não, é só me explicar, né? Aí ela falou que tinha um barato lá que você prende as omoplatas do peão, só que você pode ficar só 20 minutos, senão você desloca as omoplatas do cara, né? Aí tinha uma cadeira também com um furo no meio, sabe? Eu perguntei, mas e essa cadeira do furo no meio? O cara senta aqui, depois o outro fica fazendo carinho nas bolas, alguma coisa assim, né? Não, não, não. O cara entra com a cabeça por dentro desse negócio e fica com a bunda virada pra frente, e a gente pega esse outro aparelho cilíndrico aqui, eu falei, não, beleza, tudo bem, entendi, não tem problema. Aí tinha um outro baratão assim, que eram uns, parece uns prendedores gigantes, manja? Aí você prende numa bola, prende na outra, você torce e solta um peso de 6 quilos em cada bola, sabe? Aí depois você bate os pesos. Conclusão do bagulho, a gente fez o live action em pé, ninguém quis sentar em lugar nenhum, a gente ficou umas 4 horas dentro do bagulho, todo mundo incomodado, um olhando pra cara do outro, e fora as meninas que tudo encostado na parede nem se mexia, né? Coisa mais linda do mundo, cara. Mas e aí, teve a performance também? Olha, cara, até que eu pedi a performance, mas isso tinha fechado só pra gente, né? Então, ninguém quis fazer. Mas eu fiquei doidinho pra fazer o bagulho, cara, eu vou confessar pra vocês, mas eu fiquei com vontade de fazer, cara. Diz que paga 500 conto pra ser torturado no barato lá. Isso na época, faz o quê? Uns 8 anos atrás. Teve uma balada underground que eu fui. Foi no Extinto Hammer, o Alex conhece. Chamava Mobcine. Era uma balada pseudo cyberpunk gótica, né? Dentro da balada a gente viu o Prince, a gente viu o David Bowie. A única iluminação que tinha na balada, o resto era tudo escuro, era uma aquela luz, sabe aquele flash que fica piscando bem rápido assim, que parece que a pessoa tá devagar? Só que aquilo na sua cara, se tivesse um nego epilético lá, tava tinha morrido lá dentro. Não, morrido não, todo mundo pensa que ele tá dançando, né? Foi eu, minha prima e um amigo nosso. Aí um amigo nosso cumprimentou o cara logo na entrada, falou, não, esse aqui é amigo meu, tal. De repente, começou a subir no palco, subiu uma gorda de mini saia. Contra a gordinha. Não é contra a gordinha, mas é contra a gordinha sem noção. Porque a gordinha tava com um corset, peito aqui. Tinha o quê? Aquela parada de vinil apertado, assim, que aperta os peitos. Como se fosse um corpete, né, na verdade. Isso, é. Com os peitos aqui no queixo, né? Uma mini saia, uma meia arrastão. Só que é meia arrastão, meu amigo. Parecia, manja aquelas mortadelas que se coloca num saquinho assim e fica... Meu Deus do céu. coloca a mortadela, né? Isso. Aquela era a visão da gorda. Que bizarro. Gorda subiu no palco, começou a dançar, toda sexy, né? Toda malemolente. Por que não, né? Subiu o amigo dela no palco. E aí subiu o amigo daquele amigo nosso, que tinha falado, pô, esse aqui é meu amigo e tal. Tô me perdendo, amigo do amigo do amigo. Tinha um amigo A. Aí esse amigo A tinha um amigo B. Tá. Esse amigo B subiu no palco também. Beleza. Junto com a gordinha e o outro cara. E ficaram fazendo a dancinha sanduíche, né? Até que um gênio... Literalmente dois, uma mortadela, então. Literalmente. Sandubão de mortadela. O cara resolveu abaixar a roupa da menina. Aí a gravidade exerceu o seu poder, né? O filho que tava no queixo desceu no joelho, cara. Seria de repente, né? E aí, os dois caras que estavam entre, que estavam nas extremidades da garota, começaram a se pegar com a mina no meio, dançando, e os caras se pegando. Aí o cara da frente beijou a mina gorda, aí o cara de trás foi e beijou a mina gorda também. E eu, meu Deus, me tira daqui, o que, que eu tô fazendo? Isso não foi o pior, não foi o pior. Tem pior? Tem. Então, aí jogaram um bastão no pau. Antes fosse. E apareceu a Marlene, mano. O ápice do show era a suspensão. Que é aquele negócio da argola, né? Que se enfia nas costas da pessoa, assim, e ela fica suspensa. Ai, que horror. Que bosta do lugar que tu foi, cara. Cara, depois disso, o Hammer fechou. Morreu alguém numa brincadeira. Botaram o lobo da morte, meu Deus. Né? Veio uma mina, bonita até, só que toda careca, sem cabelo algum. Sem careca, sem cabelo algum, gostei. Não, mas ela poderia ter sobrancelha, ela poderia ter alguma coisa, mas não tinha absolutamente nada. Vê, continua a história, vai. Ela tirou a roupa, não tinha nada. Então ela era desprovida de pelos, é isso? Sim, totalmente. Que aquele jogador do Japão lá que foi afetado pela bomba de Chernobyl. Chernobyl, seu maluco. bomba de Chernobyl. Beleza, então. Vai dar uma bomba na Ucrânia, cara. Puta. Ai, caralho. Colocaram as argolas, né, na menina e tal. Ela ficou suspensa e tal. Uma das meninas que tava organizando a festa era o aniversário dela. Essa festa era pra ela. Falou assim, olha, o seu presente é ser suspensa também. Você aguenta? Menina, não. Beleza, você suspensa também e tal. Véi, eu não sei que bosta que deu. Que uma das argolas que estavam suspendendo a menina arrebentou. A pele da menina arrebentou, tá? É óbvio. Arrebentou. E essa a suspensão por argolas, ela é anzol, né? Ela é feita por equilíbrio. Então se solta uma mina, né? O cara... Não, ela é feita por desequilíbrio. É, também. É só um doente mental. Ela tava cerca de 2 metros do chão, suspensa. Pelada. Pelada. Bateu no chão e virou um camelo. Aquela porra daquela argola arrebentou a pele da menina. O cara que tava segurando o cabo de aço se assustou, porque a menina ia se rasgar inteira e soltou o cabo. A menina foi de cara no chão. A menina foi de cara no madeirite do palco, né? Belo presente. Feliz aniversário! Saiu com as costas sangrando, com o nariz arrebentado, chorando. Pelada e depois apareceu no YouTube. Sem dúvida alguma. Mas é perfeito pra aprender a fazer uma merda numa festa dessa, né? Faz uma festa normal, onde todo mundo trepa com todo mundo, que é melhor. O que que tem contra uma caixa de cerveja e pela picanha? Tem que não, ser hardcore, né? Não, é que ela gostava de mortadela, você não tá entendendo. Aí, quem tá sendo maldoso agora? É isso, senhorita Pica. Meu Deus, não é com gordinha, não. A mortadela... Não, é que todas as histórias ficam essas, porque tinha uma gorda. Tem gordinhas e gordinhas que não fazem gordice. Gorda sem noção. Tem uma amiga, tem uma esposa do amigo nosso, que a mina pesa 130 kg e tem um piercing no umbigo, não deve ser uma broca de 6 polegadas aquela porra, né? Um careca de chope, né? Mano, eu tô sabendo de pelo menos uma meia dúzia de gente vai detestar esse podcast. Vai tirar do ar o podcast, velho. Eu nunca fui em festa underground, cara. Eu só vou em festinha normal. Aí uma vez dois amigos meus chegaram pra mim, cara, uma festa underground fodida e tal, conhecida lá de Floripa. Vamos, vamos. Eu, pô, empolgadão, né? Fui lá, vai ser uma loucura foda. Cheguei lá. Metade dos nerds da faculdade estavam lá. A outra metade era, sei lá, gente com cara de empacotador de supermercado ou atendente de loja. E a pessoa mais estranha que tinha uma menina que tinha o cabelo da Amy Winehouse e a cara da Baby Consuelo. De resto, nossa, mistura do inferno. Uma vez eu fui numa rave, eu, mais 3 amigos e uma garota bonita. Só que até lá ninguém tinha investido na garota, ninguém tinha pegado ela nada. E os caras estavam combinando quem que ia pegar a mina. Beleza, todo mundo se embebedou, todo mundo enfiou o pé na jaca e a menina sumiu. Aí a gente foi procurar a mina. A rave era num campo aberto, tipo numa fazenda. Choveu muito. Então tava aquela lama, né? Misturado com um pouquinho de estrume dos animais que ficavam ali e tal. A gente achou essa menina literalmente mergulhando na merda, rolando na lama, com cabelo verde. Um olho pra cara do outro. Não, vai lá. Pega lá, vai. Pega você. Você é muito amador. Leva a mina, dá um banho nela, fica nova. Lavou, tá nova, filho. Vomitar não dá nada, né? Vômito pro Alex não é nada. E a história do azedinho? Vai rolar na bosta, é só jogar uma ducha, então. E bosta de cavalo é só grama digerida, filho. É coisa limpinha. Tá certo, né? Falei em balada GLS, esse meu amigo retardado lá de Balneário que falei, tinha uma noite qualquer, tá velho, a namorada, mais a irmã da namorada e um amigo nosso que tá ficando irmã da namorada, os 4 bebaços andando pela cidade de carro, e sem ter o que fazer, passaram na frente de uma boate GLS, e a namorada dele crencou de entrar, os 4 entraram. Entraram e ele falou, animal, som, organização, lugar massa pra caramba e tal, só que em determinado momento da noite, a namorada dele ficou com vontade de ir no banheiro, e ele falou, não, então eu vou com você, tá, os dois saíram caminhando, procurando onde ficar o banheiro, até que ela encontrou uma cortininha preta. Ah, ela imaginou que fosse o banheiro e sem a menor dúvida abre aquela cortininha e dá de cara com tipo Sodoma e Gomorra. Ela achou a parede da glória lá? É, ou Dark Room ou coisa do tipo. Um amigo meu falou que uma vez ele foi num Dark Room e ele saiu de lá com o zíper aberto, sendo que ele não tinha pegado ninguém lá. Os caras são um ninja. Eu sei que eles se olharam, eles fecharam a cortina, não, vou embora daqui antes que a gente apanhe, né? Aí ficaram mais um tempo, tomaram uma cerveja e tal. A hora que eles estão saindo da boate, sempre tem, né, cara? Aqueles caras escrotos, que é o que eu falo, né, cara? Tipo, não gosta de balada gay? Não vai, né? Agora, a molecada passando lá na frente, jogando coisa no pessoal, tá ligado? E bem na hora que os quatro saíram, parou um bando de adolescente, cabeça de bagre, atirando laranja ou coisa neles. Uma certa bem na cara desse meu amigo. E quando ele olha assim, o cara que ele atirou era o irmão dele, de 16 anos. Tava no carro. Pelo menos ele sabia quem bater. O moleque tinha saído de casa com o pretexto que ia fazer trabalho pro colégio. O moleque tinha 15, 16 anos de idade. E tava dentro do carro, tacando laranja, bebendo e fumando. Aí o moleque olha pro meu amigo e diz: eu não acredito, tu é viado. O meu amigo olha pra ele: eu não acredito, tu tá fumando. Nenhum dos dois entregou o outro em casa. É muito. A paz reina naquela casa. É, eu já não posso dizer o mesmo do meu irmão. Tu é viado. Cara, tá difícil viver aqui em casa, não dá pra ter preconceito. Meu avô é preto, meu irmão é viado. Além de viado, ainda trabalhou como palhaço uma certa época. Então eu ia falar o quê pra ele? Filho da puta, não dá porque ele é meu irmão. Viado não, porque ele é viado. Mandar ele se fuder não, porque ele vai. Pô, tá foda, cara. Eu tava chamando ele de bobo feio um tempo atrás. Eu tenho preconceito contra palhaço. Politicamente correto. Palhaço não. Não, não gosto de palhaço, tem medo. Why so serious? Tinha até pensado no começo do podcast em falar que, né, é legal a pintar aqui porque ela pode dar versão de mulher dela na balada, né? Como que os caras chegam. Ela não bebe. Não, mas é péssimo. Eu não gosto de balada, principalmente por causa desse motivo. Qual que é a pior coisa que os caras costumam fazer com as meninas na balada? Que às vezes eles acham que... Ah, tipo, encostando. Eu odeio isso. Chama e aí, doce, ficou beleza, aí, minha fã. Doce. Aí, você quer se encostar comigo aqui, ó, porque eu sou foda, mano. O exemplo clássico foi o que eu quis, né, meu? Né, Pim? Foi. O cara não falou nada, já foi chegando. Um cara lá. Chegando, botando a mão já. Ou aqueles caras que chegam com aquelas cantadinhas, né? E você faz aula de canto? Não, por quê? Ah, vamos ali pro canto que eu te dou uma aula. Já ouvi essa aí, balada, cara. Eu fiquei sabendo do amigo meu que foi pra balada, que ele soltou assim, tava dançando, tá chegando uma menina, e aê! Aquele som, né? Alto pra caralho. E aê! Tentando dançar, chegou uma menina, oi, tal. Eu não sei dançar, mas eu beijo muito bem. Ela falou que ensina a dançar. Puta! Não, mas eu ouvi uma cantada ridícula, mas eu dei muita risada quando o cara falou. Ele chegou na menina e falou assim: ei, gata, eu não sou o Bob Esponja, mas tô louco pra ir na fenda do seu biquíni. Nossa, merda! É isso aí, minha gente. No final, o papo de balada acabou virando uma miscelânea de histórias de bêbados, de foras e de chavecos. Tudo bem, balada, né? Continuem ouvindo aí, mandem seus e-mails com seus foras, suas conquistas. Cara, o que vai falar, chegar de nerd falando que pegou mina gata em balada vai ser foda. Não, com certeza. Tudo mentira. Eu falo que não pego. Pronto. Espero que vocês tenham gostado do papo. Acompanhem a gente aí nos próximos. Fiquem agora com o Momento Arábia. Tchau. Comentário que... Ih, caralho, peraí, que aconteceu? Uma puta que pariu. Tomou outro gol. Tomou. Vai. Tomar no cu vocês. Tô jogando fora de casa e tô fazendo gol na casa dos adversários. Que interessa. Critério de desempate, eu sou contra. Porra, perdi até ali no raciocínio que eu tava falando. I want everybody's heard about the bird. Começando mais um Momento Areva, senhoras e senhores. Vocês ainda estão aí, depois dessa baixaria toda? Então vamos embora. Que é o Freud, estamos aqui com a volta do senhor Shazam. Salve, salve, simpatia. E com o sempre presente, senhor Zenon. Tamo aí. Funcionário do mês, tá sempre aí. Dá uma fotinho minha no QG. Momento Areva dessa semana, vamos dar uma olhada aqui nos comentários. do podcast com a Adriana Mello, né? A gente reeditou aí o podcast e a parte 1, que tava com os probleminhas, teve a parte 2 também, e na parte 2 tinha uns poucos comentários dessa vez, né, pessoal? O pessoal deu uma brochada. A gente não pediu permissão pra Adriana Mello pra fazer isso, mas enfim, quem quiser mandar as perguntinhas pra Adriana Mello, faça um favor de colocar aí nos comentários que a gente vê com ela se alguma curiosidade que vocês tiverem, que a gente vê se ela responde. Caso contrário, não responde e vocês ficam sem saber mesmo. Tem um comentário aqui do Marcos Caldas. Ele fala que a Adriana é um dos maiores talentos que temos trabalhando por aí e pra fora também, que seria bom se os quadrinhos brasileiros fossem um mercado que desse conta de manter esses profissionais produzindo HQ nacional. Parabéns pelo podcast. Concordo também, seria bacana, mas nunca será, né? Não, eu acho que assim, o quadrinho nacional tá tendo uma onda legal de quadrinho nacional, cara. Só que o perfil é diferente. Esse perfil que, de Marvel e DC, de ter mensal, que o pessoal consegue usar isso de ganha-pão e tal, realmente, né? De ser a profissão da pessoa, trabalhar exclusivamente pra HQ, porque tem uma regularidade de trabalho, isso infelizmente não tem aqui. Mas a gente já comentou sobre isso, né? Nos podcasts sobre HQ nacional. Não sei se esse é o caminho pro quadrinho nacional mesmo, não. Tem um comentário do Rui também, que falou que a Adriana Mello é o maior filezinho. Eu tenho um comentário ainda a respeito do Marcos Caldas. Eu queria ver a Adriana Mello desenhando a HQ do Penitente, do Lorde Lobo. Um desenhista de verdade desenhando aquele troço. Você tá falando mal de todo mundo que trabalhou no Penitente. Isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito. Uma HQ de qualidade internacional. Deixa eu falar. Vamos seguir em diante. Tem o Kyo, o Caio César, que também. Velho, deixa eu falar um negócio. Acho que o nick desse cara não é Kyo, é Caio. Porra, mas tipo... ele fala Kyo. Entre parênteses, Caio César, o que, que você acha? Então, o Caio fala. Ah, tipo. Ah, é Caio? Ah, é isso? Entendeu? Ah, é. Caio. Bom, por via das dúvidas do nome dele também. É Caio, eu só vou chamar de Caio agora. Falou, Caio. Fica meses pensando no nick pra colocar aqui. Ele pensa no Caio. Porra, trocadilho foda com o Caio. Caio, e o cara. Manda comentar no site com um burro tá lendo, cara. E é isso que dá, cara. Tem que ser um troço mais didático, Caio. Eu já tava me incomodando esse negócio do Kyo, já faz tempo. Eu não falo mais de viado. O Caio é lá do Farrazine, que aliás eu recomendo, né, cara? Pô, é muito legal o trabalho dele lá. Muito profissa. É uma revista de entretenimento aí ligada a quadrinhos de grátis. Todo mês, não sei se a frequência é mensal. Mas já li várias e é bem legal. O Marcelo até já colaborou com algumas edições lá. Eu recomendo. Vamos até botar o link aí no podcast. Bom, ele falou que a Adriana, como diziam antigamente, é gente que faz. Ele é exemplo de profissionalismo, qualidade de seus desenhos, e a qualidade de seus desenhos é estupenda. Isso aí. Tem um comentário aqui que eu vou ler antes que vocês leiam, que vão ficar de gracinha, não sei o que lá, que é da Karina Carbonaro, que ela falou que essa altura ela já adora todos, e que o nome dela fica muito mais bonito no meu sotaque. Veja bem. Então, fala, faz uma voz de telesexo aí e fala o nome dela. A minha voz é naturalmente dela e sexual. Tá certo, então fala o nome dela pra ficar. Falei, cara, a Karina Carbonaro, falei já quando comecei o comentário. Para ressaltar. Ela elogiou bastante a Adriana Mello, super admira ela, tudo que ela queria ser quando era mais nova. Então foi um elogio bem extenso aqui pra Adriana Mello. E ela mandou, atendendo nosso pedido aí, colocou o endereço do DeviantArt dela. Vamos colocar aí no podcast. Já deu uma olhada lá, tem desenhos bem legais, Karina. Parabéns. Falou aqui no comentário dela que não deve ser fácil viver de arte, né? Eu fiz arte minha infância inteira e nunca me pagaram pra isso. Então deve ser foda mesmo, cara, porque... Imagina a arte que você fazia. Dessa vez é não. Eu fiz arte minha infância inteira e, pelo contrário, quase morri nessas artes. Então, sempre me fodia. Que mais aí? Mais algum comentário? Do Vini, falando do Máscara. O Máscara realmente é um personagem muito mais legal nas HQs. Logo daquela batalha que ele... na luta contra o Lobo, que ele comentou. Isso, o Deca Masteraka também concordou com ele. E o Deca Masteraka fez também um outro comentário aqui, ratinho, aqui. Ele falou que, ó, o Jovem Nerd se inspirou em vocês, fez um podrecast sobre o dia D. Bom, esse negócio de se inspirar não tem nada a ver, né, cara? Ele nem deve saber que o nosso existe. E é um tema comum a todos. Eu acho que devem ter feito algum sobre a Segunda Guerra Mundial, como a gente fez. A diferença é que no Jovem Nerd eles têm nego que entende do assunto, né? Não, olha só. Eu bato palma pro podcast Segunda Guerra Mundial. Foi show de bola, hein? Eu não posso puxar saco porque fui eu que participei, né? Então tem que... Ficou muito legal. Porra, caralho. É como o pessoal já falou, tem que ter mais autoestima, rapaz. Porra! Por falar nisso, tem um comentário do Alex Matos aqui que ele falou: beleza de edição, Zeno. Oh, obrigado, cara. Olha aí, cancela o pelourinho. Mas só pra fechar o do Deca Master Aga aqui, ele sacaneou o Azaghal, chamou de Azaghei. Pô, isso não dá, rapaz. Tem que ser um cara mais chapa branca, assim que nem eu, entendeu? Que não fala as paradas assim na cara. Só ainda fala, participa de dois, só fala pelas costas. Mas você sabe que falando pelas costas você não magoa a pessoa, né? Tem toda uma ética nisso. Por quê? Pelas costas não sente? Tô falando que não magoa. Não é que não sente. Oh, pelas costas não magoa. Fica assim, felizinho pelas costas. Pelas costas, é. Passa tranquilo, né? Olha o nosso super screw aí se revelando. Nada. Não, mas é brincadeira, cara. O Jovem Nerd tá de parabéns. E é só isso. Eu não ouço mais dizer que é bom. Eu ouço, é bom. Você ouve? Eu não ouço. Eu ouvo. Pessoal que ouve, a gente ouve o Jovem Nerd também, não se ofenda, isso é uma brincadeira, cara. Posta, há espaço para todos, né? Daqui a pouco a gente toma o dele, mas tudo bem. Assuntos da semana, senhores! Essa semana o Call of Duty acabou de ganhar uma missão a mais, né? E certeza que no próximo Call of Duty vai ter uma missão tipo, matem o Bin Laden. Opa! Ué, você acha que não? É, todo mundo viu, né? Eu tava passando aquele filme A Rocha, do Sean Connery com Nicolas Cage, quando interromperam, o plantão da Globo interrompeu. Opa, quem morreu? O Bin Laden. Morreu na mão dos SEALs, os mais fodões lá, né, dos fuzileiros americanos. Eu ouvi dizer que eles só acharam o Bin Laden porque ele fez login no Foursquare. Ele xingou muito porque a PSN não tava funcionando, né? É, ele fez login no Foursquare e descobriram a localização dele. Puta merda, só o que faltava. Tem uma notícia também com relação a games, por coincidência. Saiu o novo Patapom pro PSP, Patapom 3. Tá muito divertido. Recomendo a todos. Ah, falando de game ainda, o pessoal falou que a PSN, eles divulgaram que a PSN tá voltando novamente ativa aos poucos, né? Hoje que a gente tá gravando podcast, parece que já restabeleceram alguns serviços, como o modo online, mas que ainda falta muita coisa. Os usuários da PSN vão ganhar um mês de PSN Plus de grátis, por causa do inconveniente. E parece que a Sony vai ter um prejuízo aí de uns 24 bilhões de dólares, cara. Caralho, hein? Eles fizeram uma estatística lá, uma universidade de desocupados. Parece que 21% dos donos de PS3 estão querendo mudar pro Xbox. Então o senhor Bill Gates deve estar mandando um fuck off foda pra Microsoft, né? Deve estar um troll face. Eu tô torcendo pra que esses 20% vendam seus PS3, comprem um Xbox e aí descobrem uma nova falha de hardware e levam 3 red lights de novo. E esses 20% tem que comprar 20% de PS3 de novo. Eu jamais vou ter um Xbox 360, cara. Nem de graça eu quero. Eu converto em jujubas, qualquer coisa. Ah, eu tive um, cara. Tem que reclamar não até das 3 RLs lá. Então, você vai ter um videogame que já vem com sentença de morte, vem com o contador lá diminuindo o life dele. Ah, uma outra coisa que eu queria falar também, que o... Você quer falar, Shazam, da lamentável notícia, que já é velha já? É, tem umas semanas aí, né, que o mundo onanista perdeu uma das suas musas. A Sasha Grace aposentou. E pendurou a calcinha. Não, pendurou a calcinha não. Vestiu a calcinha, né? Vestiu a calcinha. Disse que saiu do mundo de entretenimento para adultos. E é uma grande perda, uma grande perda. Ela era uma atriz sensacional. Um talento dramático, né? Uma capacidade interpretativa. Nossa, o talento dela jamais será esquecido, cara. Jamais esquecido e sempre homenageado, veja bem. Uma amiga minha, ela fala, se uma mulher consegue fazer sexo anal e sorrir ao mesmo tempo, ela é uma atriz. Então Então vamos ao assunto menos sexual, né? É o filme do Thor. Todo mundo aí assistiu? Sim. Bom, eu botei review lá. As impressões de vocês aí. Diga, Rominique, o que você achou? Cara, tirando a trilha sonora, que eu achei uma merda. Nem prestei atenção na trilha sonora. Ah, eu prestei atenção porque eu tava querendo ouvir um Hammerfall lá. Seria bem interessante. Nossa. Seria bem... Oh, quero ouvir um Manowar lá, Júlio. Seria legal também. Seria propício. Caberia no filme. Só teve trilha sonora própria, bem bunda. Ah, Foo Fighters foi bacana. Ah, só isso que salvou, né? E Foo Fighters também não... Eu não acho aquele negócio. Então, foi assim, melhor que nada. E também o 3D eu achei horrível, cara. Não gostei de como foi utilizado o 3D. Ok, mas tirando esses mimis pessoais seu, o que você achou dele? Tirando o filme, é muito bom. É um filme, não é revolucionário, não é... É um filme justo, digno, faz sentido. Eu gostei também, cara. Eu achei bem no padrão da Marvel. Eu acho que pra acompanhar o filme dos próximos filmes que vão compor os Vingadores, tá bem incrível, assim. Você consegue imaginar o Homem de Ferro no universo do Thor que foi mostrado, cara. Exatamente. E vice-versa. Também consegue imaginar o Thor no universo do Homem de Ferro. Eu só não consigo imaginar o Chris Evans falando grosso com o Thor. É, não, isso aí vai ser foda, cara. Cara, não vai dar. Cara, o problema do Chris Evans, eu acho que a gente já falou tanto, né, cara? Cara, na boa, o Thor, ele não precisou aprender humildade pra empunhar o Mjolnir. Ele aprendeu humildade pra ter que receber a ordem do Capitão América, só isso. Thor, faz isso, ah, cala a boca. Burn. Cara, como eu falei no meu review, gostei bastante do filme também. Cara, eu nem vi em 3D, bicho. Eu vi comum. Porque já sabia que era 3D convertido, pra começo de conversa, né? Ah, então, não ficou uma bosta por causa disso. Eu vi em 3D porque era o único que tinha legendado. Então, era isso ou dublagem do Luciano Huck como Thor? Puta que pariu, já pensou que merda? Loucura, loucura, loucura. Loucura, loucura, loucura. E aí, Loki, vamos pegar os caras de pau. Ah, mas você tá zoando com o Luciano Huck, velho. Ah, quem tá zoando, né, cara? É, mas era algo desse nível, né? Mas assisti em 2D mesmo, porque no horário que eu pude ver era a sessão que tinha, então fui no 2D mesmo, e não me arrependo porque eu não tava realmente querendo ver em 3D, porque eu já sabia que não era grande coisa no 3D. Gostei do filme, não vou me estender porque eu já fiz um review bem extenso que tem no Areva, tem no MDM, tem tudo que é lugar aí. Aquele negócio, né, de condensar os universos ali. Você coloca um cara muito foda no filme do Thor, depois você coloca ele nos Vingadores, você vai olhar e vai falar assim, meu, tipo, tem um milionário dentro de uma armadura que solta rainha da mão, tem um outro patriota que tomou bomba e ficou fodão, o único ali é o Hulk, então, tipo, e um deus do trovão, porra, pra que um grupo... Né? Só chamar o Hulk, o Thor que dá conta. Mas tem o Gavião Arqueiro, rapaz. Ele é foda, ele atira flecha. Você sabe que eu gostei da cena com ele, cara? Ah, é muito bunda, cara. O cara nem aparece direito, pô. Tá, mas achei legal, tipo. Ele poderia matar o Thor ali. É, naquele momento podia mesmo. É, perdeu a única chance da vida dele. Fazer fama. E depois ia tomar muita porrada dos três guerreiros e da Sif. E por falar nisso, a mulherada se matou na ceninha do Thor sem camisa, mas que elenquinho feminino, hein? Deus a Deus, rapaz. Selecionado para estreia. Eu acho que o elenco todo foi bem escolhido, não tem. Eu acho até a mina que era pra ser tipo Ugly Betty no filme acabou sendo mó gata também, cara. Aham. Uhum. Não, cara, pô, ela é show de bola, cara. Não, lógico que é, tô falando, mas que acho que seria pra ser, tipo, o alívio cômico, a amiguinha espada, né? O cômico, mas não é o Gibet, pô. É uma coisa que eu gostei também, que eu botei no meu review, assim. Tinha tanta piadinha nos trailers, e o Thor tomando injeção na bunda, e outras coisas assim, que eu achei que o filme ia ser muito puxado pra comédia. Mas, cara, quase todas as piadas, assim, mais momento de piadinha tosca, foram no trailer, né? No filme mesmo teve até umas piadas legais e tal, como a dos atores lá. Puta. As agências da Shield, eu rachei o bico da risada. E, cara, pô, pra quem não viu, eu não vou falar, cara, mas a cena que eu achei foda, assim, que é uma babaquice, assim, eu achei muito legal, foi o Thor colocando o martelo em cima do Loki, cara. Aquela foi foda, cara. Foi foda, né? O que eu achei legal, assim, foi a diferença, né? Você vê o Asgard. Nossa, aquele cenário mó foda tal, bonito pra caramba. Os caras com as armaduras, porra, são guerreiros. Quando eles vêm na Terra, não dá aquela impressão de vergonha alheia, assim, os caras andando com aquela roupa na rua. Assim. Os caras foram lá pro sertãozinho de Tapipoca, né? Os caipiras na rua, e assim, olha só, o que é isso? Ah, só pra complementar, tem mais uma notícia. Terça-feira tem sushi de sardinha. Olha só, só quero ver esse negócio de ficar pronto. Já tá pronta a matéria. Fico só sacando, porque eu também prometo e não cumpro também. Eu queria lembrar que a gente tá chegando no final do nosso podcast, né? Tipo, o podcast Whatever, ele acaba na edição 130, não sei se vocês sabem disso. Se nada der errado, né? Daqui até 21 de dezembro de 2012, que cai numa sexta-feira, o podcast acaba na edição 130, cara. Então a gente tá rumo. Tá, fim do mundo. Então é isso, então tá bom, então até logo. Tchau e até o próximo podcast Whatever. Já tive umas épocas que eu enchi a cara demais, mas enchi a cara demais, né? Aí agora eu tô mais comedido, ordens médicas, não posso beber mais tanto assim quanto eu bebi antes. Mas é, beber é bom, gostoso, sabe? Faz a vida ficar mais leve, eu aconselho pra todo mundo que beba, sempre que puder. Eu tenho opinião que sanidade demais enlouquece. Sim, com certeza, cara. Olha, você tá puto com seu patrão, certo? Ele tá enchendo o seu saco, ele é mó cuzão. Chama ele pra tomar cerveja e faz ele pagar. Pronto, acabou o assunto. Morreu. Não é? Agora você vai chamar o seu patrão pra pagar um suquinho de laranja pra você, né? Você pode, né? Um conselho pra todo mundo que tá escutando. Uma coisa real assim, ó. Bebida não dá nenhuma resposta. Mas faz você esquecer de todas as perguntas. Tem gente que não bebe, tá morrendo. Eu bebo sim, eu bebo assim. Estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Esta foi sua última saideira. Não dirija depois de beber. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito.